Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e você deve ligar para cá. O telefone é o 2117-6669, 2117-6669. Participe você também do nosso programa, do nosso debate. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo que vem se arrastando já há mais de uma semana, que é a questão do fim das charretes de Paquetá. Charretes de Paquetá existem desde a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, de metade, da primeira metade do século passado. Do século passado, não. Do século XIX, né? Paquetá é mais antigo do que o Rio de Janeiro mesmo. É, né? Mais antigo do que isso aqui. Bom, nós vamos tratar desse assunto. Você participa pelo telefone também e também pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Há uma celeuma, uma discussão em torno dessa questão dos cavalos, maus tratos aos animais que são os animais puxados pelas charretes, né, que puxam as charretes, e nós estamos aqui no estúdio com várias pessoas para tratar desse assunto. A Janaína Marques, que você ouviu agorinha mesmo no microfone, é administradora regional de Paquetá. Além dela, nós temos aqui também o Silvio de Oliveira, que é presidente da Associação de Moradores, o Flávio Aniceto, que é produtor cultural sociólogo e mora na ilha desde 2011, o Mauro Nunes de Oliveira, que é charreteiro, também é charreteiro e presidente da Charretura, o Jorge da Silva Rosa, e o Gabriel Danúbio de Oliveira, da Associação, está formando a Associação de Pescadores de Paquetá. Vamos tentar contato pelo telefone com o Dr. José Fagundes Rezende, que é da Delegacia Especializada em Maus Tratos aos Animais. Eu gostaria de passar a palavra aqui para começar a conversa à Janaína Marques, para ela contar para a gente, fazer um histórico do que está acontecendo. Pode falar, Janaína. Bom dia. Nossa gestão na 21ª Região Administrativa de Paquetá começou em janeiro. Os problemas relacionados à charrete já vêm acontecendo há algum tempo, por falta de fiscalização e uma série de outros fatores. Você diz é desde o ano passado, desde antes de você? Não, muito tempo antes. Ah, bem antes. Bem antes. E é sempre em torno desses maus tratos aos cavalos? Né? Não. A charrete é antiga em Paquetá, eu sou nascida e criada na ilha. Minha família toda já usou o serviço, gosta do serviço, as crianças gostam muito dos cavalos. O problema começou, acho que, quando teve o desabamento da encosta, que onde aconteceu a... Até em Paquetá a gente tem encosta desabando assim com chuva? Temos, não como aqui no Rio, mas também temos. Mas impressionante isso, né, rapaz? Paquetá, a gente imagina Paquetá um lugar tranquilo, bucólico. Mas não saiu na mídia o que aconteceu na realidade na ilha de Paquetá, porque não houve vítima fatal. Na verdade, não. Morreram dois cavalos. Não, vítimas foram menos, mas pessoas não. Que dá entrevista, não morreu ninguém, né? Agora... Esse aí é o Jorge Rosa, presidente da Charretura. Jorge, essa questão de não sair na mídia, até não é uma coisa só com relação às encostas e desabamentos e mortes de animais. Paquetá em si não sai na mídia. Paquetá é esquecida da mídia, né? Se você prestar atenção, você vê que a própria Ilha do Governador já é meio largada. Se não fosse o Galeão ali, eu acho que ninguém saberia da Ilha do Governador. E Paquetá ainda é mais remota. Como é que é isso aí? Acontece o seguinte, eu reforço a sua tese, porque a ilha está politicamente abandonada mesmo há muitos anos. É um local que precisa de um cuidado especial, porque a nossa ilha já foi considerada a pérola da Guanabara. E hoje as pessoas veem Paquetá com uma visão muito diferente. Embora não seja, na realidade, o que Paquetá é hoje. Continua sendo um lugar agradável, tranquilo, tá? Tem problemas? Tem. Problemas mínimos que podem muito bem ser resolvidos pelo poder público, o que não ocorre há anos em Paquetá. Essa é a nossa realidade. Sim. Você que é o presidente da associação, dos moradores de Paquetá, Silvio. Eu queria que você falasse um pouco também do ponto de vista da associação e do ponto de vista dos moradores de Paquetá. Qual é a população de Paquetá? 4.500 habitantes. 4.500. Em média. Em média. Dessa população de 4.500, você fala em média porque nós temos uma população flutuante que vai fim de semana, essas coisas? Fora, né? A população flutuante, o IBGE não consegue, assim, arrisca, né? E não temos dados exatos da população mesmo. Porque entra e sai muita gente sai do centro do Rio, outras regiões do Rio, para Paquetá, fugindo de violência, uhum. Tudo numa questão... Tudo tranço, de tudo, qualidade de vida. Exatamente. Agora, Silvio, as pessoas moram e trabalham aqui, moram lá em Paquetá e trabalham aqui, à exceção dos pescadores. Muita gente também mora lá e trabalha no Rio. Né? Pois é, a maioria, você diria que... Não, a maioria não. Não, né? E como é que os moradores estão acompanhando essa questão das charretes, dos cavalos? Como é que está sendo a... Bem dividido, né? Está bem dividido. Mas eu acho, quer dizer, a gente ainda não fez um apanhado. Um apanhado, uma enquete sobre isso. Mas eu acho que a população tende a querer as charretes. Querer? É. Querer o quê? As charretes. As charretes. Manter a charrete, não é isso? São hoje 18 charretes, Janaína? 18, eram 19, com a denúncia que nós tivemos no dia 26 de março, do charrete Heredia, do cavalo parceiro, né? Aí nós entramos em contato com a CEP, da CCZ, que na mesma hora mandou um veterinário ao local. Ele fez a medicação do animal e o secretário, pelo charreteiro ser reincidente nessa questão do abandono, do maus-tratos, recolheu os outros dois animais e fez o pedido do afastamento por tempo indeterminado, conforme o decreto, do charreteiro Edir. Ô Aniceto, você que é produtor cultural e sociólogo e morador da Ilha de Paquetá desde 2011, não é isso? Tem Exato. Dois anos já? Não, não menos vai fazer. Dois anos, infelizmente, menos de dois anos. Infelizmente. Estou contando aí a data para fazer o bolo. Eu vejo o seguinte, mesmo o pessoal mais exaltado, né, que nem o Jorge, que tem uma cara de brabo, né, bicho, aqui, todo mundo tem cara de que mora em Paquetá, todo mundo é bem relax, bem tranquilo, parece tomar um calmante antes de pegar a barca, né, todo mundo é mais light. Como é que você está acompanhando, você como produtor cultural, acompanhando essa discussão? Eu acho que a gente tem que olhar a questão das charretes como um todo, né? A minha preocupação é muito mais cultural. Pela própria natureza do que eu faço há anos. Demora em Paquetá há pouco tempo, mas já frequentava. Acho que a charrete tem um contexto cultural, tem um contexto do patrimônio histórico da ilha. É verdade que nem todo patrimônio ou toda tradição tem que ser conservada, mas há de se conservar o que é de importante naquela tradição. Então, se nós temos problemas, e devemos ter, aí seja por zoonoses, controle disso ou daquilo, a falta de fiscalização da própria prefeitura, isso tem que ser sanado. O meu medo é que as pessoas, às vezes, tem essa solução para as questões no Brasil acabar. Tem um problema com viaduto, você derruba o viaduto. Porque você não resolve o que tem ali, ou faz um outro num outro. A gente tem uma tradição de resolução dessas coisas. Acho que a questão da charrete é a mesma situação. Vamos tentar trabalhar o que tem, agora pensar isso no ambiente cultural. E nós estamos trabalhando na Morena, o Silvio, presidente da associação, pode falar mais, no jornal que ele edita. Nós estamos trabalhando uma série de movimentações para revitalizar a ilha, um pouco no que o seu Jorge colocou. Então a Pérola da Guanabara ainda existe, estamos lá e vivos. Então fizemos agora um evento no Dark, quero falar depois sobre o Solar del Rei, que é uma das nossas preocupações, e a charrete está nisso. Então vamos tentar ver o que é possível fazer. Minha preocupação maior, Flávio, isso, né? A minha preocupação maior em relação à charrete é o seguinte: nós temos um decreto desde 2007 e esse decreto ele não vem sendo cumprido, né? Que diz o decreto? Em relação aos transportes da Ilha de Paquetá, sim, que no momento são três, dois regularizados e um fora a parte, e né? Quais são os transportes? É o trenzinho, a charrete e os ecotáxis, que são os triciclos elétricos, que ainda não estão regulamentados, já foi encaminhado ao secretário de transporte, o senhor Osório, para a regulamentação desse... Esse trenzinho é motorizado. É um trator. Trenzinho, né? É um tratorzinho que puxa, motor, puxa o vagão. Isso. Certo. E tudo isso é regulamentado no decreto. Porque é uma questão, quando se fala de Paquetá, é dessa coisa do motor à explosão. Não pode ter carro, não pode ter esse tipo de coisa. Uhum. É verdade que a própria estrutura física da ilha e infraestrutura não suporta esse peso. Exatamente. Coisa, não é isso? Exatamente. Agora, eu queria que o Flávio falasse um pouco sobre a atividade cultural na ilha. Ô Flávio, como é que é? O que, que é marcante na vida cultural de Paquetá? O que, que levou você a ir para lá, né? Morar lá, se estabelecer lá, porque você já fazia, já desenvolvia atividades ali naquela região, né? Não, eu acho que, na verdade, o que me fez ir para Paquetá... Acho que Paquetá tem duas questões ligadas ao patrimônio. O patrimônio histórico, que, é, né, que aí tem o Solar del Rei, a chamada Casa da Moreninha. Tem uma série de edificações que são bens culturais. Alguns tombados pelo IPHAN, a ilha como um todo é uma PAC, é uma área de proteção do ambiente cultural. Mas o que eu acho mais interessante é o patrimônio imaterial, que é o próprio paquetaense, quer dizer, o jeito de ser... O que você falou ainda há pouco, esse jeito meio zen que a gente fica, quer dizer, o problema é quando desce da barca e chega na Rio Branco. Que aí você tem que ver a outra pessoa imediatamente ficar falando dessa forma agora. Tem essa questão imaterial, que é a forma de ser, a possibilidade de qualidade de vida, e isso acaba refletindo também. É, nem todos são produtores, nem todos são artistas, ainda bem, que tem que ter mercado para todo mundo, mas acho que o paquetaense tem uma certa destinação, uma vocação para o bem-estar. Isso se reflete para quem é artista, evidentemente. Temos grandes artistas lá plásticos, temos uma tradição grande na questão da música, principalmente por causa do trabalho da Casa de Artes Paquetá, que é uma instituição privada, quer dizer, uma organização do terceiro setor na área de cultura, e que vem formando meninos. Tem uma orquestra jovem de Paquetá que já está circulando no mercado de música, de música popular, quer dizer, tem meninos ali que estão indo já para a Federal, para a Escola de Música, então, você está pegando uma série de pessoas que não têm uma perspectiva de trabalho, até quando você perguntou ao Silvio sobre o que, que nós fazemos enquanto trabalho, quer dizer, a questão cultural é uma possibilidade. E nós precisamos pensar a questão cultural como uma possibilidade de trabalho e também para esse nosso bem-estar social. Quer dizer, a nossa qualidade de vida existe, agora está faltando qualidade cultural também. Ali, falta espaço cultural. É isso que eu queria. Espaço, né? Qualidade nós também temos. Qualidade nós temos, agora nós precisamos também ter espaço para a fruição, quer dizer, não só para os meninos da que fazem casa de arte, mas para a terceira idade, para nós que estamos mais ou menos no meio do caminho. Não, mas já tem, da terceira idade nós temos dois grupos formados, não a ATI, mas do hospital, né, com o Dr. Pedro, e dentro da RA funciona também o grupo da terceira idade, com o CRAS do da Portela. Uhum. Agora, você citou dois prédios que são pontos de atração turística físicos, né, da Ilha do Paquetá. O que é mesmo? A Casa da Moreninha, que é a casa do Joaquim Manoel de Macedo, é isso? Eu acho que é mais lenda nesse caso. É. Né? Porque a Globo fez aquela minissérie lá. É. Mas nunca filmou foi. Já filmou a Globo? Que a casa existe por causa da Globo? A casa existia. Sim. E ela fizeram... foi tombada, ela virou alguma coisa, virou atração turística em função da casa. Chamou de Casa da Moreninha. Fala, desculpa, Janaína. Não, foi tombada em função mesmo do da parte estrutural, da parte da arquitetura e tudo mais. Agora, então a Globo não tem nada a ver com isso. Você falou a Globo aí, mas você botou a Globo. Porque como foi feita a minissérie, a novela lá, só chamam de Casa da Moreninha. Mas não tem nada a ver isso aí, né? Isso aí é uma ilação. Tá. Sim. O que seria importante a gente falar, outra grande casa é o Solar del Rei, né? Foi uma vez, sim, tombado pelo IPHAN em 1978. E o que é esse Solar? O Solar é um casarão histórico também, ele tem esse nome porque o nosso príncipe regente, Dom João VI, se hospedava ali, né, na época aí da Pérola da Guanabara, como falou o seu Jorge. E que devia ser uma viagem quase ultramarina, né? Devia ser, mas não tinha gostado, ia comendo coxinhas, mais ou menos mesmo. Mesmo cais aqui hoje. Pro rei é um pouco mais, né? Devia ter os escravos lá, alguém batucando lá para ele chegar com as suas coxinhas. Ô, Fábio, eu queria pedir licença a você e aos outros participantes aqui para chamar a Judite Rosário, do Flamengo, que está na ponta da linha, ouvindo, acompanhando aqui a nossa conversa. Bom dia, Judite. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem com você. O que você poderia acrescentar aí? Eu quero falar a respeito, por favor, do turismo, que a própria ilha tem uma vocação turística muito grande. E as charretes, por exemplo, é um ponto, é um atrativo, né, que todos gostam de participar, todo mundo gosta de andar. E que isso, como vocês acham, como é que as pessoas que estão participando aí do programa podem falar a respeito disso, que é primordial a continuação das charretes, né? E claro, com todo o aparato de assistência aos animais, claro que a gente tem que ver isso, a questão também da manutenção das charretes, mas que isso é primordial para o turismo na ilha. Aham, tá certo. Esse aspecto que a Judite levanta, eu acho que é muito importante, porque a ilha tem uma vocação turística e uma vocação cultural. Ela tem um arcabouço da história do Rio de Janeiro, da história até da literatura carioca, né? E isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Silvio, que você tem um jornal também lá, é isso? Sim, a gente isso também propaga, né? Isso serve como não só um meio de comunicação, mas um meio de divulgação. Que jornal é esse? Qual é a periodicidade? Como é que é isso? O jornal se chama Ilha, está no nono número, ele é mensal. E foi uma forma que a gente, enfim, tentou articular para comunicar à população os diversos acontecimentos da ilha, não, quer dizer, não só para isso, mas como para agregar um pouco a população da ilha, né, juntar. E tá indo bem, tá super bem. Tá indo bem, se a gente tá se sustentando? Não. Porque quando a gente fala de mas jornal, indo bem é... Mas é uma febre o jornal. Uma boa jornal sai, né? Tem uma boa repercussão na ilha. O jornal sai é um acontecimento na ilha. Pois né? É, e o interessante é que vocês podem usar o jornal como uma ponta de lança aqui no continente, digamos assim, que é você levar o jornal com as reivindicações, com os anseios. Acabamos de deixar vários. Exato, os gabinetes onde as coisas são decididas, não é isso, Janaína? Você é administradora. Nós temos um projeto que está já em fase final para ser apresentado para a Rio Tour nessa questão do turismo, né? Sim. Então a Rio Tour já tem um bom tempo que não vislumbrava Paquetá no seu roteiro. E nós estamos em fase final de projeto, né, para estar entregando a Rio Tour para recolocar a Ilha de Paquetá no roteiro turístico do Rio de Janeiro. E é importante. Inclusive com um turismo de típico, né, culinário, em relação a peixes, em relação legal. À cultura interna do bairro. Pois é, e eu vou aproveitar que você falou do peixe e vou chamar o Gabriel, o pescador, Gabriel Danúbio de Oliveira, que está montando a Sociedade Danúbio, que está montando a Associação de Pescadores de Paquetá. Gabriel, como é que é a pesca em Paquetá? É forte? Não. Devido a... Desde 1974, com a instalação da Petrobras, veio a ter vários... Como se diz? Veio a ter... Vários acidentes que prejudicaram a pesca Paquetá. Por exemplo, de 2000, o derramamento de óleo, e agora eles estão tubulando em volta de Paquetá com gasoduto. O que impede então, a pescaria. Quer dizer, isso tudo você está falando é Petrobras, né? Isso. O vazamento de óleo, esse gasoduto, isso aí é tudo Petrobras. Vocês não poderiam procurar a Petrobras e transformar a Petrobras numa parceira, já que a Petrobras patrocina tanta coisa? É o que está sendo feito, buscado por eles e até pela RA, em apoio a eles, essa união, né, para trazer de volta. O que acontece? Nós, antigamente, a pesca em Paquetá era a renda da maioria da ilha. Uhum. Né? Então, o que acontece? Com a diminuição do número de pescadores, que antigamente eram, né, praticamente a ilha toda vivia disso, hoje são 40, né, Gabriel? 40 pescadores. Não se tem como montar uma colônia com esses 40. Com a quantidade, então teria, né, que ser uma associação. Tá e certo. Dar para eles uma gama maior, uma estrutura melhor de trabalho, até para que eles se sustentem. Agora, essa associação, ela pode ser criada com essa quantidade, com esse número de pescadores e pode ser ligada a uma colônia? Sim, Como é que vai ser essa estrutura? Eu estou tentando registrar ela agora, essa semana, para a gente se filiar a uma associação... Uma colônia. Uma colônia, para poder... A gente tem os recursos que o governo libera para o pescador. Pois é. Os pescadores são todos os pescadores artesanais, né? Pesca artesanal que faz lá, tudo não é isso? Artesanal. Eles têm um projeto de tanque-rede, criação de mariscos, pois e precisaria de uma estrutura. Não tem pesca com barco pesqueiro, essas coisas, só com... Vem de fora para Paquetá. Não, digo da associação do Gabriel. Sua associação é só de pescadores locais, não é isso? Isso, só locais. Mas eles saem de barco, né? A pesca é feita de barco. Tá certo. Olha, o Orlando Lopes Filho, que também é ouvinte nosso lá de Vila Cosmos, está na ponta da linha e tem também uma observação a fazer. Bom dia, Orlando. Bom dia. E aí, o que você tem a dizer? Meta a sua colher nessa conversa, Orlando. Eu posso falar? Pode. Eu sou frequentador de Paquetá, dono de Paquetá, fiz lua de mel em Paquetá, estou com 88 anos, Mas esse dia, eu tô velho, mas não deixo de ir lá, não. Lá é um paraíso. E como é que você está vendo? Eu não tenho ido porque eu sofri um problema no joelho. Ah. Então eu já estou reabilitado, né? E eu gostaria de saber, um camarada que mora lá em Paquetá, me falou, tem uma casa lá em Paquetá, me falou que acabaram com o hotel antigo Flamboyant, o Fragata. Acabaram com o hotel? Acabou. E agora só tem o Lido? Não. Tem várias pousadas, tem o Lido. Ah, agora, porque não tinha, não. Não, agora nós temos uma grande variedade de pousadas aí. O meu cantinho ainda existe? Existe. Ô, que português, é meu amigo. Orlando, você... Atenção, Orlando, ele não é português, é espanhol, Orlando. É. Nosso amigo Modesto. Ô, que bom. Orlando, você pelo que eu tô vendo... Eu muito lá, é um lugar para se passear. Você, pelo que eu estou vendo, é o embaixador de Paquetá em Vila Cosmos, hein? Não. É, porque você conhece bem lá, hein? Paquetá. Se todo mundo soubesse que lá é um paraíso, todo mundo ia para lá. Ah, concordo com você, Orlando. Não tem confusão. Uhum. É, então tem bastante pousada lá. Eu gosto de ir assim, dormir, passar um... Tá. Pela internet você consegue ver até uma lista de todas as pousadas, hotéis, restaurantes. Tá bom. Bom, eu queria chamar também a participação do Mauro Oliveira, já que muito o Mauro obrigado. É charreteiro, não é isso? Queria, isso. Mauro, é isso aí? Isso. Então, Mauro, eu queria que você falasse do seu ponto de vista como charreteiro, como é que você está acompanhando esse problema? Abraço, hein? Um abraço. Alô, bom dia a todos. Hoje a gente está vendo essa situação meio triste, o que se coloca qualquer coisa na mídia, né? A gente fica triste, o trabalho que eu exerço hoje lá, eu gosto. Não só a gente ganha um dinheirinho trabalhando na charrete, mas como também conhecendo pessoas novas, fazendo passeios, fazendo casamentos de charrete, o que no sábado passado foi feito. Tá? São pessoas que vêm de fora para passear de charrete em Paquetá. A gente acha também que nem tudo é como a gente fala. As charretes hoje, as pessoas vêm... criticam por fatos de um ou dois, mas isso eu acho que está mudando. Nós, da charrete, estamos modificando, estamos vendo a qualidade nossa da charrete, dos cavalos. Nem tudo também é perfeito, né? Mas tem um estreitamento na conversa agora, né? Isso, está melhorando. A coisa está acontecendo com uma parceria mais honesta, mais aberta. Uma palavra mais direta, uma palavra sincera que nós estamos tentando resolver. Isso. Então, o que acontece? A Janaína está dando uma liberdade melhor para a gente de expressar, para poder conversar e poder pedir também. Tá? A gente pede a prefeitura que nos ajude, nós estamos tentando melhorar o nosso trabalho em termos de a qualidade não só da charrete, também dos cavalos, do nosso atendimento. Então, de uma certa forma, ela está apertando. E isso certo. É bom. Isso é bom. Para nós que trabalhamos direito, isso é muito bom. Então, é bom colocar, né, Mauro, que há a diferença, né, do seu Edir para os demais. Que sem nem comparação. Todo mundo. Quem é seu Edir? É o que foi exonerado da função, né? De auxiliar de transporte. De quê? Da charrete. Ah. É a charrete número 2, que era o dono do parceiro do cavalo que morreu. Nem todos, né, ainda ele precisa... foi exonerado? Como assim? Ele era nomeado? Não, é porque é uma concessão da prefeitura. Entendi. Então foi caçada a concessão dele. Eram 19 charretes, né? E cada dono cuidou do seu animal, com tudo isso. Com a saída do Edir, ficaram 18. Com 42 cavalos. Eu queria lembrar você que está acompanhando a conversa que você também participa. O telefone é o 2176669, 2176669. Ligue, dê a sua participação, dê a sua opinião, faça a sua pergunta aqui. Eu queria falar, inclusive, com o Jorge, já que nós estamos falando das charretes e dessa questão do Edir, que é uma questão polêmica ali, que foi a origem dessa confusão. O Jorge é presidente da Charretur, já falou aqui um pouco. Eu queria que você falasse essa história aí do Edir e como é que está essa situação do ponto de vista da Charretur, né? A gente tem sérios problemas lá com as instalações de nossas cocheiras, o que não nos impede, na realidade, de cuidarmos de nossos animais. E, de uma maneira geral, a avaliação feita por veterinários, por autoridades, órgãos públicos da prefeitura que lá comparecem, eles dão valor aos nossos animais, eles dão uma nota boa para os nossos animais. O que não acontecia há anos passados, porque há mais de quase um século que existem charretes em Paquetá. Mas antes da construção das baias que lá existem, estão em situação precária por descaso da prefeitura, por um acidente que ocorreu lá com deslizamento de barreira, antes os animais viviam em situações muito piores. E nunca houve uma pressão. Sim. Que deveria ter havido já naquela época, nunca houve. A que você atribui essa pressão agora? É porque a gente se, como é que se diz? Nós nos tornamos uma peça jurídica, porque nós fundamos a Associação dos Charreteiros, registrada em cartório. Mas aí é meio complicado jurídica. Falar, né? Porque em relação à prefeitura, porque hoje, por estar interditada... Não deveria Sim, acontecer. A concessão, que na verdade é feita pela prefeitura, a prefeitura deu o espaço, né? Deu a concessão. Então, a manutenção dessa estrutura, a manutenção da charrete, você não o me cuidado deixou... com o animal é feito pelo charreteiro. Você não me deixou concluir, Janaína. Eu ia, na continuação, eu ia dizer o seguinte, como vou dizer agora. Como vivíamos antigamente, as cocheiras de hoje... Elas são como uma cobertura na vieira solta para os cavalos. Eu sempre falo assim, dessa forma, porque a melhora foi muito boa. Mas nós tivemos um incidente lá e não, daí para cá não recebemos apoio de ninguém. É só bomba em cima da gente, só pressão. E aquele que está errado, ele tem que, deve ser punido, como foi o caso desse Exatamente. Nosso parceiro. Agora não se pode, ao meu ver, não se pode generalizar. Porque, poxa, chega lá o veterinário, avalia meus cavalos. Ah, os seus cavalos, de 1 a 4. Seu cavalo recebe 4. Aí, de repente, você pega um jornal da mídia aí, você vai ver, vai acabar essa rede Paquetá. Não é assim. Certo. Eu acho que não é assim. Eu queria puxar a questão para isso aí. Eu acho que Paquetá, ela sofre de uma invisibilidade em relação a tudo que você tem aqui no Rio de Janeiro. Você, por exemplo, a gente está falando tanto ultimamente de Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, essa coisa toda, e estão falando de tudo que tem aqui no Rio de Janeiro, tudo está relacionado a isso, né? Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Santa Cruz, tudo. Menos Paquetá. E Paquetá ninguém fala, quer dizer, Paquetá, que seria um ponto de afluência, né? De não só de turistas. Grande importância. Mas até de um centro importante. Para você. Está sendo elaborado esse projeto para ser entregue a Rio Tour, para Paquetá poder fazer parte desse roteiro. Agora, Paquetá não está muito abandonada, não está muito largado, como você falou, Jorge? Tá. Pois é, isso aí assusta também as pessoas. Exatamente. Como é que é? Primeiro que já é difícil chegar lá, como é que se faz para chegar lá? Ô, Flávio, você que foi para lá por opção, como é que se faz para chegar lá? Barcas, né? Pois então, se você não há nada, você não vai. Mas aí, como é que é o negócio? Você tem barca regularmente? Com que frequência? Tem regularmente. Qual o preço? Regularmente, o preço para os moradores é gratuito. Teoricamente gratuito, porque é uma concessão, eu acho que a companhia ganha por isso. E aí mostra o quê? Mostra a Nós temos um bilhete único não, com não, uma certificação especial, né? Nós chegamos por barco, acho que as barcas atendem mais ou menos, ela tem uma regularidade, mas devia ter alguns horários um pouco mais flexíveis. Até conversamos um pouco menos isso com a... Menos espaçado, isso, Janaína. Pois conversamos com a companhia de barcas uns 15 dias atrás, uma delegação também aqui da Morena e da região administrativa e outros movimentos de Paquetá. Nós precisamos também, pelo menos, uma barca Corujão, né, como tem aqui no Rio, os ônibus Corujão, por causa da garotada. Não só a garotada, qualquer um de nós. Se nós quisermos participar dar um passeio, alguma coisa, ou mesmo aula, uma festa, à noite um casamento. Aqui no Rio, fica meio complicado, legal, porque claro. A última barca é às 11 horas. Né? A barca fantasma. Podia ser, né? Até uma coisa, um atrativo, né? Vai à toa da barra de madrugada. Acho que aí, falta né? isso. O fantasma da barca, já viu um atrativo cultural. Falta você botar um olho nesse negócio aí, até para você sensibilizar. Uma coisa que eu estou percebendo também aqui, que desde o início da nossa conversa, é que há um tom de reclamação. E esse tom de reclamação, ele é o tom que o governo já está cansado de ouvir. Mas nós não só reclamamos, não. Até fizemos um grande evento aqui no domingo, que foi um evento até reivindicando espaços culturais na ilha, mas com muita animação, mostrando o que a ilha tem. Acho que reunimos mais de 1000 pessoas, né, ao longo do dia, muito mais até, no Parque Darco de Matos, que é uma área de preservação ambiental, que é um parque municipal. Com a ajuda das MAC, né? Com a ajuda das MAC, do meio ambiente, da autorização e tudo mais, juntando as várias frentes culturais da ilha Então, artistas plásticos na exposição, a Casa de Arte fez exibição, os músicos. Quem quis, programas, né? Da prefeitura também, é, como Saúde da Família, participar. Dengue. Então, foi nesse tom. Estamos aqui vivos. As Paquetá não tem um tom de lamentação. Eu acho que a gente está aqui mostrando. Nós gostamos de vir Paquetá. Se nós estamos aqui gastando, ganhando tempo, é pelo amor à ilha, né? É, o importante é você reforçar. Eu acho que esse amor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu acho que a posição, geralmente, ela é de um tom de queixa. Uhum. Ah, coitadinho da gente, eu não sei o quê. E esse aspecto positivo é que eu acho que tem que ser enaltecido, tem que ser destacado, tem que nós ser apresentado. Nós vivemos num bairro interessante, nós achamos uma qualidade de vida, nós amamos aquilo. Tem problema. É uma moeda de troca nisso aí. Senão você chega com a sua autoestima lá no chão, o cara que está do outro lado da mesa olha para você, qualquer migalha tá bom, né? Eu acho que nós estamos num momento bem diferente de vários anos. Eu acho que as autoridades estão olhando para nós de uma maneira diferente. As coisas estão acontecendo com mais facilidade. Eu acho que sem reclamação, se a gente não tem a reclamação do morador, a reclamação feita de quem visita, uhum. em si, as coisas não acontecem. Então, a gente está tratando dessas reclamações num tom de construção, de reconstrução. Sim. Da imagem, né? E reconstrução da própria história de Paquetá. Então, a RA hoje, como prefeitura, né, como órgão da prefeitura, ele que faz tudo em relação a Paquetá, a gente tem esse cuidado de estar presente em todos os eventos, de estar apoiando todos os eventos, de estar junto, até por eu ser moradora de lá, nascida lá, uhum. como a maioria que está aqui hoje, né? Quem não foi feito. A RA que a Janaína Marques está falando é a administração regional. Isso. A região administrativa de Paquetá fica onde? Na Praia José Bonifácio, número 127. O telefone de lá é 3397-0288, 3397-0044. Sim, eu peguei aqui com o Mauro o horário das barcas. E o horário das barcas realmente é um negócio meio espaçado mesmo, né? Quer dizer, você tem barca aqui 5h15 da manhã, depois 7h10, depois 10h30. Depois 1h30. 1h30 da tarde, de 10h30 pula para 1h30 da tarde. É verdade também que você tem... uma população local de 4.500 pessoas, então você não pode ter barca de 10 em 10 minutos, com a frequência que você tem barca para Niterói. Mas isso é uma reivindicação até feita pela associação, pela RA, pelos moradores em si, a CCR Barcas e a Getransp. Porque quando se faz uma concessão, esse transporte, você tem que ter um padrão de atendimento. E nós não fazemos parte desse padrão de atendimento. Nós não temos o mesmo padrão em relação a Charita, em relação a Niterói e a outra. Mas isso, né? Porque Niterói e Charitas têm uma demanda maior. Maior, isso. E aí vocês ficam relegados porque isso, vocês são 4.500 barcos. E antigamente nós tínhamos o aerobarco. Isso, e agora não tem mais. Não temos mais. E qual é o preço da passagem da barca, hein? R$4,80. Quer dizer, você arredondando aí no barato, você vai ter quase R$10 ida e volta. Isso. Para você ir a Paquetá, pelo menos R$10 você tem que ter no bolso. Por pessoa. Pra você uma ir, família pra... com cinco. Não, para você ir. Para você ir, você tem que ter R$10. Se você vai levar alguém com você, como o caso do Orlando falou aqui, foi passar a lua de mel, aí você já vai ter R$20, né? Para você ir e voltar. É caro. Não é não? Em relação a transporte, sim. Pois é. Então, como é que você desenvolve o turismo, desenvolve a vida cultural, desenvolve atividade de restaurantes com peixes pescados ali, a culinária local, se você tem um obstáculo já de cara, que é o preço do transporte para lá? Olha, a precariedade do transporte? Essa passagem sempre foi diferenciada. Sempre teve um valor maior, sempre. Qual é a distância? Não sei dizer se é distância, essa parte técnica eu não sei informar o porquê. Mas sempre teve essa diferença de tarifa. Já teve até mais cara, né? Como os moradores podem ver. Na verdade, acho que hoje nós estamos pagando o mesmo que Niterói com bilhetes. Exatamente. E quem tem bilhete paga um pouco menos, 3 e pouco. Já andou teve aumentando época aí, de ser muito mais caro. Passada, né? É o mesmo valor que Niterói. Ter preço para morador e ter preço para turista. Já teve época de acontecer isso. E aí o preço para turista compensa o preço para o morador. Quer dizer, o turista subsidia o transporte do morador. O que também, dentro do que você falou, já que isso é uma concessão de transporte público, tem que ter um padrão. Com certeza. E você tem que atender a uma necessidade que é estabelecida pela gente. Exatamente. O usuário. Exatamente. E não pelo concessionário. Não, não. Não é de isso? Forma alguma. Mas eu acho que concordo com o que você falou, com a Janaína também, mas acho que essa questão, aí vou entrar, não defendendo exatamente a companhia de barcas, longe de mim, mas essa dificuldade pode ser também um atrativo. Que aí você exatamente. Vende também uma certa exclusividade. Porque se você pensar, para uma criança, né, mesmo uma pessoa da terceira idade, mas uma criança, você fazer um passeio de barca por R$5, você tendo ver peixinho, gaivota, se der sorte você vê um boto, você está fazendo um passeio, assim, uma coisa legal. E aí, por isso, chega a ser até barato, é o passeio possível. Tanto que Paquetá ficou muito tempo discriminado, principalmente por uma certa opinião pública, porque é um turismo de pobre. É. Porque R$10, na verdade, não é caro. Claro não. Que uma família de 6 pobres paga R$60, e mais o Guaraná, mais sei lá o quê. Mas é algo bem agradável. Um passeio, você pode levar o seu... Mas, Flávio, você falou uma coisa certa isso agora. É, uma coisa é que... o turismo de pobre. E por isso turismo... até que, por ser um lugar de pobre, que ele foi muito discriminado. Não merece a atenção que o turismo de rico recebe. Exatamente. Esse aqui é o problema. Mas dizer, Paquetá, o não, mas Paquetá açúcar, sempre teve. O babaca para Paquetá não tem essa atenção que deveria ter. Mas sempre teve não, também um Paquetá, setor de classe média grande Paquetá lá, né, sempre Janeiro, teve esse nível de turismo. Desde a época da minha mãe, nova, Paquetá nunca teve essa... Né? Tinha os piqueniques, aquelas coisas todas. Sim, pois é, nunca foi e nunca foi... até porque, por ser no fundo da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara não está limpa, né? Está muito melhor, às vezes muito pior, dependendo do dia. Do momento. Do vento. E do homem, sobretudo. Mas Paquetá nunca foi um turismo voltado... Para classe média alta. Sim, tinham sim média, moradores de classe média alta. Mas esse perfil, Janaína, esse perfil está mudando muito rapidamente. Né, de uns tempos para cá, a gente tem visto uma ascensão social muito grande, apesar da distribuição de renda ser muito pequena, né? Mas é mais de moradores, como eu coloquei. Sim, mas eu estou falando do Brasil inteiro, do país todo, entendeu? Há uma ascensão, uma inserção no mercado de consumo de uma massa de gente que é trabalhadora e que é muito grande, são milhões e milhões de pessoas. Então você hoje, quando você fala em turismo, você não fala mais em turismo de classe média, alta, de classe alta, isso aí, quem vai a Miami, vai a Disney, vai a Miami, vai a Disney, não interessa. Quem vai à Europa, vai à Europa. Agora, você tem um público específico hoje, que é o público das pousadas que estão lá aparecendo em Paquetá, não estão, não, Silvio? Como é que é? Na verdade, assim, há pouco o senhor falou sobre o fechamento flamboiana, mas de um tempo para cá abriram pousadas. Hoje a gente tem duas pousadas super legais, bem próximas ali das barcas. E, enfim, essa está... Qual é o preço da diária numa pousada? R$150 o casal. O casal? É. Pô, é um preço legal, bicho. Em comparação com a barca, o preço está até barato, não é não? Porque se você levar em conta que eles vão gastar R$20 para chegar e voltar, né? Vai gastar R$150 para dormir, para ganhar um café da manhã que está incluído, né? E ainda conhecer a culinária, né? Os peixes lá. Como é que é essa história da culinária? Você, Flávio, que é dessa área de cultura, e a culinária é uma área cultural por excelência, né? Eu acho que podia ser melhor. É? Acho que, por isso que quando eu falei ali da questão dos charreteiros, disse que tem que ter uma visão integrada, e a Janaína falou em projetos turísticos, mas também culturais, tem que pensar na charrete, no bondinho, quer dizer, no estabelecimento lá na pousada, no hotel. Que bondinho é esse? O bondinho é esse tratorzinho que faz uma volta, né? Como tem alguns parques, assim... É conhecido como trenzinho. É um trenzinho, mas é um tratorzinho com vagão atrás que faz uma... Tanto serve como ônibus para os moradores das áreas mais distantes, como também um passeiozinho. Passeio. E acho que o outro ponto é restaurante. Acho que os nossos amigos lá são todos amigos mesmo, nossos. São poucos restaurantes, mas que podem se esmerar um pouco mais. Principalmente nessa ideia de um turismo e de uma gastronomia articulada ao turismo, voltada para esse ambiente da pesca. Que aí pegar que o Gabriel, outros pescadores, se não tem tanta pesca, você pode comprar no mercado em Niterói, mas assim, fomentar essa questão da culinária com essa característica. Eu sempre brinco que lá nós comemos arroz, feijão, bife e batata frita, como qualquer perto comercial aqui da Gomes Freire. Então, acho que uma ilha, você tem que ter peixe. Claro, ninguém é obrigado a comer. Esse projeto está voltado justamente para essa área. Quer dizer, camarão, você pensar em frutos do mar, e tem isso. Eu vou apaquetar, se eu tenho grana, eu vou comer um grande risoto de frutos do mar. Se eu não tenho, eu vou comer sardinha, mas eu tô lá porque Paquetá é um lugar de frutos do mar. Nós estamos com esse projeto, Flávio, voltado justamente para essa área, que é pegar o pessoal que já trabalha ali na Orla há muitos anos, moradores, e está proporcionando os quiosques, de maneira onde tenham banheiros, lugar local correto para viabilizar a feitura, a lavagem dos materiais que vão ser usados e usando todos eles, na verdade, em si, né, voltados para a parte da gastronomia da pesca, que é o camarão, que é o peixe. Exatamente. Qual é o tempo de viagem de barca da Praça 15 até Paquetá? Uma hora e quinze, às vezes meia hora, 45 minutos, depende da embarcação. Depende da embarcação. Mas em média são 1h10, é o que a companhia fala, né? É. Até mostrando a planilha lá. 70 minutos. 1h10 é o estabelecido, é o escrito. Quando eles colocam um catamarã, 40 minutos. E quando colocam uma barca muito antiga, que acho que era uma hora e meia, uma hora e quarenta até os outros. E o passeio é gostoso, é um passeio legal? Ou a Bahia é completamente suja? Não, o passeio é belíssimo. É maravilhoso. O de catamarã, não. Muito. O de catamarã é uma parte maravilhosa. É o que a gente me permite uma parte aqui. Na verdade, tem épocas do ano que quem está viajando para Paquetá tem a oportunidade de observar ainda golfinhos ainda. Pois é. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque apesar de todos esses projetos, esses planos de despoluição da Baía de Guanabara que não saem, não decolam, apesar de tudo isso, apesar de toda a poluição, você ainda tem uma fauna, né? Ali você ainda tem os golfinhos, né? Aparecem, é uma coisa impressionante você ver. É verdade. Agora, Paquetá, por exemplo, nós temos muito problema na Baía de Guanabara em relação a esgoto, essa coisa toda, mas de outros locais. Nós estamos passando por quase dois anos de obra na SEDAI, o que causa muito transtorno para quem é morador, que é buraco sendo feito, aquilo tudo, mas em prol de uma melhoria. Então, desde a Paquetá tem a primeira rede de esgoto do Brasil inteiro, né, que foi feita lá. Primeira estação de tratamento. A primeira da América Latina. Pioneira. Joga no meio do mar. Isso, mas aí, quer dizer, desde o ano passado, né, vai fazer 2 anos essa obra, já está sendo feita uma outra para poder captar, porque nós, como aumentou o número dos moradores, aumentou uma série de questões de turismo, de tudo, e não estava sendo mais capaz de suportar isso, e para não mais lançar esse esgoto, mesmo que tratado na Bahia, está sendo feito de outra forma. Então, quer dizer, até mesmo as ruas com buracos e tudo, até tivemos ontem um acidente com a charrete de um amigo, que o cavalo até se machucou, devido a essas obras, mas são coisas também que estão acontecendo para realmente a melhoria. Estão melhorando, né? É, exatamente. Que a coisa está melhorando. Está indo, né? Aí a gente está cobrando. Janaína, você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da rede de esgoto de Paquetá, que é a primeira da América Latina. Primeira. É, quer dizer, o que mostra por si, esse dado já mostra que Paquetá teve um status muito importante no contexto da cidade do Rio de Janeiro, até de quando é que começa a perder esse status, quem é que sabe aqui a história de Paquetá, ou quem é que é mais antigo, que sabe dizer quando foi que Paquetá começou a decair e chegar no estágio em que chegou? Nos anos 80. Mesmo porque nessa mudança época. Mudança de algumas figuras ilustres. Nessa época, outros pontos do Rio começaram a ficar em evidência, tipo região dos Lagos, Búzios, né? Iguaba. E aí foram. Anos 80, quem é que era ilustre lá na ilha? Não, que lá era moradia de muitos coronéis, pessoas da militares, políticos, o falecido Joia, né? Então as coisas aconteciam com mais facilidade. Com essa mudança, as crianças foram ficando adolescentes e começaram a procurar outros caminhos, né? Paquetá, por exemplo, que tínhamos 4 clubes, hoje em dia não funciona nem, né, um. Só funciona um. Os 4 estão lá, mas nós não estão propícios a atender, a fazer eventos, nada disso, devido a sério problema de regulamentação, alvará, que Paquetá, o problema hoje é o comércio, os transportes, que todos eles estarem regularizados da maneira correta para poder as coisas acontecerem. Como é a educação em Paquetá? As crianças, como é que elas estudam lá? Olha, meu filho mais velho vai fazer 22 anos esse ano. Ele nasceu no Rio, mas foi criado em Paquetá. Sempre estudou em Paquetá, com exceção de 2 anos, onde eu morei no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Mas a escola de Paquetá, como qualquer rede pública, ou qualquer do país inteiro, né, tem a sua dificuldade. Mas eu ainda acredito que qualquer um pode ir querendo. Vai à escola, né? Vai até que nível? Segundo grau. Segundo grau completo. Completo. Certo. E a escola pública? Pública. Você tem escola particular em Paquetá também? Não temos. Mas eu acho que não precisa, igual que eu estava falando. Meu filho é estudante de Paquetá, passou por uma FAETEC, a primeira vez que fez. Sim. Saiu da FAETEC e é cabo da Marinha. E quem é que dá aula em Paquetá? É quem mora lá? A maioria dos professores da rede primária são de Paquetá. É. As redes secundária e terciária, eles vêm do Rio, mas uns de Paquetá, outros do Rio, aí fica variando. Sei. Agora, é também uma questão de vocação, né? E do amor ao lugar, né? A pessoa faz uma opção de vida, né, Flávio? Como você fez, né? Porque você morava onde aqui? Na Glória, né? Morava na Glória, que é no centro do Rio, praticamente. Agora é caminho Santa Teresa, subindo ali. Exatamente. Né? Então você saiu dali e foi para Paquetá. É uma opção de vida que você faz, né? Quer dizer, o professor também é uma opção de vida do professor. O cara diz, olha, eu vou morar lá em Paquetá, porque é uma vida mais tranquila. Eu acho que é a questão da sociabilidade, né? A Janeira falou aí do filho dela, eu acho que o principal. É, quer dizer, eu não tenho filhos, mas se tivesse, eu acho que eu vejo nos filhos dos amigos, acho que a principal questão da educação ali é essa sociabilidade. Porque você não tem só escola, você está num ambiente que é propício à socialização, a uma vida comunitária, todo mundo se conhece, isso serve para qualquer um. Se não da minha idade, eu tenho 40 anos, vou fazer 40, vale a memória, tem 50, a crianças. Escola da Ilha de Paquetá, ela tem uma boa classificação. Tem sim. A avaliação dela é boa, né? Tem. Até não, se não me engano, é assim, escola de ponta. Quer dizer, até porque eu acho que essa questão... Eu estudei lá, né, também. É? Eu estudei. Eu acho que até... Mas você é de um tempo em que a escola era boa, né? Você é que nem eu. Eu também só estudei em escola pública, mas isso aí já foi tempo que a escola era risonha e franca, que nem não, a mas prata. Essa resolução com relação também que a, com... eu estudei, diga, estudei e terminei meu segundo grau há 2 anos atrás, aí, depois de vários anos parados. E os professores que a gente tem ali, são vários professores que dão aula em colégio particular, são ótimos. Fiz prova, aquela prova, quer dizer, terceiro ano, o segundo grau, né? Infelizmente, não é profissionalizante ainda, né? Porque nossos filhos hoje têm que pegar a barca e vir de manhã cedo, 5:30 da manhã. Eu tenho uma filha que estuda aqui no Rio, entendeu? Então, o tempo que se perde também estudando no Rio é o tempo que ela ganharia, de repente, estudando lá, se fosse profissionalizante. É verdade. E lá seria muito melhor... o tempo que ela deixaria de perder com passagem, com digamos, não é passagem de dinheiro, não, é o tempo que se perde, o cansaço de acordar às 4:30 da manhã. Por causa dos horários, né? Por causa dos horários, ter que vir chegar em casa só 3 horas da tarde. E lá a gente tem um colégio à noite, que por sinal é muito bom, os professores de alto nível, estudei, acho que eu aprendi muito mais agora, depois de 2 anos, acho que eu aprendi muito mais na minha vida, do que toda a minha vida, esses 2 anos. Foi maravilha. Vale a pena. A escola é uma extensão de casa, né? Em Paquetá, a escola é uma extensão da nossa casa. É isso que é o ideal, né? Que todo mundo... E é uma coisa muito possível e viável em comunidades pequenas. Sim. Em locais que favorecem esse tipo de integração, esse tipo de interação entre escola e a população que usa a escola. E a saúde? Como é que é a saúde pública lá? Já teve algum problema, assim, de equipamento e tudo, já foi sanado, está melhorando. Um problema hoje que nós encontramos é o transporte de doentes, mas já teve reuniões feitas com a Defesa Civil, né, para melhorar a questão do transporte. Nós tínhamos uma ambulância que queimou, nós estamos sem, estão viabilizando isso, estão viabilizando essa ambulância. Está para chegar mais 2 helicópteros, um no final desse ano, o outro para o ano que vem, mas... não sendo regra, né? Já tivemos alguns problemas no transporte desses doentes, mas a aparelhagem do hospital, eu estive ontem lá com o diretor, conversando com ele, a aparelhagem do nosso hospital está muito boa e ele está agora seguindo o modelo de saúde da OMS, né? Que é o correto, e estava me explicando todo o andamento lá. Eu gostei muito do trabalho que ele está fazendo. Legal. Olha, a ilha de Paquetá, do jeito que ela está, ela está muito abandonada, muito largada, principalmente pela administração pública. E a gente tem visto que quando a administração pública quer, quando o Estado quer, ele resolve a situação. Você viu isso no Complexo do Alemão, você viu isso na instalação das UPPs em todas as comunidades aqui no Rio de Janeiro. E se o governo quisesse, ele faria isso aí, empaquetar também, custaria até menos do que o que está custando por aí, não é, Jorge? Muito menos. Muito menos se seria aplicado na ilha, para que a ilha voltasse a ser revitalizada. Revitalizada. Sobre vários aspectos, tá? Que é o que não vem acontecendo na realidade. Vocês acham que há algum receio da população local de que a ilha possa virar um point, um lugar de turismo local, essas coisas, não? Poucos não, pensam assim. Também eu acho o seguinte, eu acho que essa questão do abandono... Também já está meio verdade, que começou uma mudança, né? Verdade, bem grande. O abandono só estava acontecendo porque a ilha como um todo, a população, não estava fazendo nada. Se só que agora a gente está fazendo. Agora a gente está. A realidade está trabalhando, na realidade, nós estamos com coisas boas acontecendo na ilha que eram para terem acontecido há muitos anos atrás. Sim. Por exemplo, nós temos uma escola nova. Tá? Belíssima. Belíssima. Recém-inaugurada. Tá? E como a Janaína falou. Todo o sistema de esgotamento sanitário das ruas estão sendo substituídos. Todas as tubulações. Tá? Causa um transtorno, mas é para melhoria. Não, mas né? É para melhoria. É claro. É uma obra que estava orçada em 20 milhões de reais, aproximadamente, e ultrapassou até o prazo estabelecido para término da obra, que ainda não concluíram, mas estão lá ainda as empreiteiras, estão dando seguimento. Agora, claro, isso, as coisas são importantes, mas precisa de muito mais Paquetá. Certo. Gente, olha, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito a participação de vocês todos aqui, a vinda de vocês todos. Isso mostra como é que Paquetá está mobilizada e como é que está na defesa do interesse, do seu interesse pessoal. E gostaria, só para encerramento, que a Janaína Marques fizesse um finalzinho. O que, é que você acha que vai acontecer? Como é que vai ser o desfecho desse negócio das charretes? Porque você, afinal de contas, é a voz do Estado nessa parada aí. É, pois é, o Estado, né? O Estado ali presente. Então, eu queria que você fizesse esse balanço aí para a gente. Eu acho que nós estamos vivendo, em todos os aspectos, um momento muito bom da ilha. Todos os moradores estão imbuídos assim da melhoria. Os próprios charreteiros, a gente está num momento mais íntimo, né? De estreitamento, de conversa, de cobrança, de ajuda mesmo. E eu estou aqui para o melhor mesmo, não só em relação à charrete, né? Ao melhor para eles. Minha preocupação não é só a cobrança, mas como isso vai ser feito. Existe um decreto que infelizmente tem que ser seguido, mesmo não estando nos parâmetros de Paquetá, da ilha, mas ele tem que ser seguido. E a nossa preocupação é estar achando um meio termo, um caminho do meio mesmo. Legal. Essa é a Janaína Marques Wisniewski. Isso é coisa de polaco, né? É polonês, é meu avô. Janaína Marques Wisniewski, nascida e criada lá em Paquetá e administradora regional da ilha. Eu quero agradecer a participação dela e também do Silvio de Oliveira, presidente da Associação de Moradores, do Flávio Aniceto, produtor cultural e sociólogo, que também adotou a ilha para morar, já via e ia sempre lá, mas adotou a ilha em 2011, está morando lá. Mauro Nunes de Oliveira, que é charreteiro, o Jorge da Silva Rosa, que é o presidente da Charretu, e o Gabriel, o pescador, Gabriel de Oliveira, que está criando a Associação dos Pescadores de Paquetá. Gente, Tema Livre deseja que Paquetá encontre uma solução que agrade a todos, inclusive a prefeitura, nessa questão aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Sintam-se à vontade para voltar a solicitar. Nós que agradecemos. O espaço aqui. Visitem Paquetá. Isso mesmo. Eu quero agradecer também a participação da Judite Rosário, do Flamengo, do Orlando Lopes Filho, lá da Vila Cosmos, que telefonaram, entraram por telefone aqui com a gente. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo dia e amanhã, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.